Por solo Salvador. Torre Salvador, bom dia, Procera de 2224. Saleiro 2224, tráfego avistado, ajuste no 013. Continua a aproximação, reporte contra embaixo, checada avistando, 2224. Afirmativo, já com trem de pouso baixo travado, a 2 milhas do marcador externo, já no ILS completo. Passarelo 2224. Passarelo 2224, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 120 graus com 07 nós. 120 com 07 nós, vento de pouso na 110, passarelo 2224. Saído 2224 no solo 49, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. Libera a próxima à direita e chama solo 211, passarelo 2224. Paulo Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite. Táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 08 do pátio principal, passarelo 2224. Alfa e Juliette, portão 08 no principal, 2224. Delta 3170. Gestão 3170, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem, senhor. Delta 3170. Não copiada. Baixada trabalho agora, Delta 3170. 3170, pouso autorizado, pista no zero, vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Ele pousa no zero, tá 3170. Delta Class 9 and 2 0 gate 1 1. We are 20 minutes from the second start, stand by clear. American 230 to Kilo Mike India Alpha Miami. Stand by for a copy, sir. Please prepare the departure Momo and Nenim transition. Stand by for a copy, American 230. Okay, copy Momo departure, Nenim transition, American 230. Are you ready to copy? Yeah, go ahead. American 230, you're clear to Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima. After Bravo Echo Lima, you're cleared according to flight plan route, flight level 360. After departure, runway 10, left turn on Momo departure, Mike Oscar departure, and Nenim transition, November Echo, November India Mike transition. Frequency S over the departure 120.8, squawk 5414, American 230. Copy, 020 to search and upper. Uptown 449, flight 0910, left turn, Momo departure, Nenim transition, 120.5414, squawk. 4-4, your deck is correct, American 230, on stand 11, call me ready for push to start. Full sail. Tono 7-0, no solo ao 04, libera pista, próxima interseção direita, chame solo em 121.1. Alô, Salvador, na 3170, livrou, ingressou na Alfa. 170, táxi Alfa e chame para ingresso, táxi Juliette. Chamaram para ingresso na Juliette, na 3170. Para ingresso na Juliette, Otan 3170. Turno 70, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, Otan 3170. 3-0, stand on 1, clear for push and start, call me ready for taxi. Clear for push and start, Max 3-0. Valdão, muito boa, passarela 2228, ciente da informação Delta, na posição 8, por gentileza repetitivo, detalhe da conquista. Passarela 2228, Delta confere, a 180 tem aprovada para conquista, o senhor está pronto para cópia? Afirmo. Passarela 2228, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180, pista em Ozono 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme rota do plano. Controle 120.8, transponder 5407, passaredo 2228. Passaredo 2228, autorizado, vitória da conquista 180 conforme, decola pista 10, sua direita, Arbor, Elefa, então voa conforme. Controle 208, transponder 5407, 2228. Correto, passarela 2228, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Gente, 2228. American 230 in. American 230, text approved via main apron in India to holding point 10810, QNH now 1013. At holding point 10810, when you're ready, call tower 118.905, American 230. Alright, apron, India, holding point 10, and over the tower at the holding point, American 230. Pega seu metro, passaria 2228 na posição 8. Posição 8 aprovado, puxa para estacionamento, passaria 2228, chame táxi. Puxa, senhor, deixa eu botar aqui 2228. Tower, American 230, ready for departure, runway 10. American 230, clear to line up and take off runway 10, wind is 150 degrees, 05 knots. Clear line up and take off runway 10, American 230. Passageiro 2228, 5612, 5 horas e 20 a Salvador. Ok, 056, 5 e 20 a Salvador. Passageiro 2228, tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera, pista 0. Ajuste padrão no ponto de espera. Quando pronto, chame torre 198, decimal 95, passageiro 2228. Partiu Índia, ponto de espera 1895-2222. T30, Borne 29er, contacting also with the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. 20.8, we'll see American 230. Muito por onde, eu passarei 2228, não pode esperar da 1 a 0, pronto. Passarei 2228, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento 1.0 graus, 05 nós. A linha decola, pistão 0, 2228. 2228, decolado aos 33, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Salvador 208, obrigado, boa noite. Boa noite.